заскандая линда история, любов Мессия, схейду, схей Жизусу Салвадор. И выпейте конградите, пайте, наймейте из камаса, дышая с криенца, с кивенья. Traziam a Cristo seus filhinhos, mas quando alguém os impediu, tentando os afastar, ouviu-se a voz do Mestre então dizer com grande compaixão: deixai as crianças que vêm. Vinde criança, Jesus deseja a todas a sua bênção, conceder sua salvação. A voz de Cristo, bom pastor, repete ainda com amor: deixai.